terra de Babilônia, levantamos a voz, os filhos de Israel, unidos em uma só, com genealogias, a história conta. A mão do Senhor nos guia, não vamos parar. Das tribos e dos povos, reuniu o Senhor, serebias e rassábias, em seu amor, acordamos a vida. Oração e jejum, pedindo a direção, confiando em sua luz. Levanta os olhos ao céu, a boa mão de Deus está sobre nós. Livramos de ciladas e inimigos, seu amor. Seguimos em paz. Em Jerusalém encontramos o lar, na casa do Senhor, prontos para adorar. Os holocaustos oferecemos com gratidão, corações rendidos em sincera oração. Levanta os olhos ao céu, a boa mão de Deus está sobre nós. Livramos de ciladas e seu amor nos conduz, seguimos em paz. A cada passo sua força nos dá, nossas vidas entregues, ó Senhor, aqui está. Com fé renovada, marchamos em adoração, na vitória do ciladas e inimigos, seu amor nos conduz, seguimos em paz, a boa mão do Senhor sempre a nos guiar. Em cada batalha vamos sempre triunfar, caminhando juntos na luz. Se revelar.